algumas pessoas, as dificuldades econômicas podem não ser um problema. Mas para isso acontecer, elas têm que infringir as regras. Para essas pessoas, os riscos do futuro não é tão importante quanto a glória do presente. Se liga nessa rima. As mina rebola enquanto o som toca. E tá eu no canto do baile contando as notas. O mundo me virou as costas, mas não fiquei parado. Em vez de reclamar, deixei meu bolso lotado. Os cara quer chapar pra curtir a balada. É só vir com grana que eu tenho que te chapa. Os mano estica e aspira no banheiro. Eu vou raiar o dia contando dinheiro. Paguei mó perrei e sei que não foi fácil. Hoje em dia muita mina quer entrar no meu carro. É festa todo sábado, whisky e cerveja. Mina fazendo striptease em cima da mesa. E só vou embora quando for de manhã cedo. Quando nós secar todos os litros de Red Label. Mano, eu sei que eu corro risco de rodar. Mas se bolou tem que fumar, se ajoelhou tem que rezar. Ando na quebrada com a rapaziada. Sempre tem chá pra deixar a mente relaxada. Mas se tá disposto pra curtir a onda, tem que tá disposto pra segurar a bronca. Pra encarar os vermes se eles te enquadrar. Pra cobrar os moleques se eles te caguetar. Curta a vida, muita bebida em mina. Tô esperto com a polícia, sou assim porque eu vendo cocaína. Me disseram que eu não podia, que eu não teria, que eu não seria, que não conseguiria. Mas eu persisto, sei que eu consigo. Nem que pra isso eu tenha que correr risco. Me disseram que eu não podia, que eu não teria, que eu não seria, que não conseguiria. Mas eu persisto, sei que eu consigo. Nem que pra isso eu tenha que correr risco. Elas comentam uma com a outra. O que que ela faz pra andar com o colar de não sei quantos reais? Como ela tem esse carro pra andar? Anda perfumada, mas nunca vi trabalhar. Fala pelas costas, mas sorri pela frente. Ela não é, pelo menos anda decente. Se desconfiasse como eu ganho o que eu quero, corria pro telefone e discava um 90. A verdade é que eu tô cansada de ser humilhada. A gente trabalha e é tratada como escrava. E eu não sou palhaça de um circo, tô no corre. Enchi meu guarda-roupa de vestidos. Escuto a subir os tiro eles de otário. Deixo pra trás o aroma do boticário. Encosto o Santana, todos olham quando eu desço. Meu perfil chama a atenção do gerente do Bradesco. Poucos desconfiam, porque eu tenho classe. Jeito de guerreira estampado na face. Mesmo bem vestida, de brinco e colares. Quando eu colo com as irmãs, eu mantenho a humildade. Gosto de viver bem, porque já vivi mal no mundo. Gosto do melhor e quem não gosta de luxo. O Santana rasga a rodovia. Vivo assim porque na bolsa tem um quilo de farinha. Me disseram que eu não podia, que eu não teria, que eu não seria, que não conseguiria. Mas eu persisto, sei que eu consigo. Nem que pra isso eu tenha que correr risco. Me disseram que eu não podia, que eu não teria, que eu não seria, que não conseguiria. Mas eu persisto, sei que eu consigo. Nem que pra isso eu tenha que correr riscos.